vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. Son Goku e Bills, o deus da destruição, ultrapassaram o nível daquilo que se pode considerar divino. O combate entre estas duas personagens foi tão magnífico e duro quanto seria de esperar. E quando este feroz e longo combate finalmente terminou, Bills tentou destruir a Terra, tal como tinha prometido. No entanto, foi traído pelo ocioso estilo de vida. A sua capacidade de resistência já não é o que era. E assim, evitou-se a destruição da Terra. Vais continuar a fingir que estás a dormir por muito mais tempo? Eu estava mesmo a dormir, sabes? Sim, sim. O herói Hércules faz um milagre. O desafio espacial. Ouve, Kika, eu também vou ter de sair. Eu vou treinar para o planeta do mestre Caib. Tu vais treinar? Sim, como podes ver, o meu corpo já está completamente recuperado. Eu quero continuar a treinar para ficar tão forte quanto o Bills e conseguir ultrapassá-lo. Então é por isso que tens essa roupa vestida. Tu nem penses! Ah, tu deves estar a brincar, Kika. Ainda no outro dia tu disseste que eu podia. Aquele dia em que recebemos os 100 milhões de zenis. Hã? Ah? Mas é que eu já gastei esse dinheiro todo! Tu estás a gozar. Son Goku, tu já te esqueceste! Ah? O Son Gohan vai ter um bebê e eu não quero que o meu querido netinho tenha um avô que não faz mais nada na vida a não ser lutar! Isso não é exemplo que se dê! Ah? Se não começares a trabalhar a sério imediatamente, não sei se o teu neto te vai respeitar algum dia! E eu acho que não é isso que tu deves querer, não é, meu querido? Mas, Kika, eu tenho de treinar. Nestes dias já tiveste lutas que cheguem. Agora mexe-me esse rabo e vai trabalhar. Bom, vou preparar alguma coisa para comermos. Videl, não. Lá estás tu outra vez. Eu vou preparar a comida. Deixa de estar a descansar aqui no sofá. Deves evitar qualquer tipo de esforço. Son Gohan, eu ainda esta manhã te disse, eu posso cozinhar, não faz mal nenhum. Não. Não quero pensar no que seria se acontecesse alguma coisa má ao bebê por te teres esforçado mais. A mamã só me dá trabalho. É só tirar os olhos dela uns segundos e é isto que acontece. Ficas a tomar conta dela enquanto eu faço a comida. Está bem, meu querido? Muito bem, vamos lá. Boa. Vamos fazer a papa. O papá só me dá trabalho. Acho que é melhor comermos umas bolachinhas enquanto esperamos. Ora bem, bom, bom era seguir a receita. Ele superou o Deus Super Guerreiro, o nível divino. Ele lutou contra o Bills e conseguiu evoluir. Cachalote! Eu juro que te irei superar. Os pelos de nariz parecem bem aparados. Estou lindo, já posso ir à moda Lisboa. Meninos, vou sair, mas não demoro. Ah, meu caniche. Toda a gente que se encontra aqui reunida na Praça de Hércules e todas as pessoas que nos seguem através da televisão de todo o mundo perguntam-se que fenómeno misterioso terá sido aquele que atingiu a Terra. Toda a verdade deste mistério está prestes a ser revelada. Oh, o nosso herói, o Sr. Hércules, acaba de chegar. Olha o Hércules. Nós vamos aterrar no planeta Terra daqui a 13 minutos. E não corremos risco de encontrar o nosso maior inimigo em algum canto desse planeta? Pode ficar descansado. Na Terra, essa raça ainda não atingiu o mesmo nível de inteligência que nós. Certo. Sabemos que é uma pessoa ocupada e por isso queremos agradecer a sua presença aqui. Por isso vamos diretos ao assunto. Que misterioso fenómeno foi aquele que aconteceu há dias? Foi obra do Deus da Destruição. Do Deus da Destruição? Que Deus é esse? Deus da Destruição refere-se a alguma espécie de divindade? Precisamente! Fomos alvo do ataque demoníaco do Deus da Destruição que planeava aniquilar o nosso universo. Ele destrói planetas à torta e à direita. É o Deus da Destruição. Bom, adiante. O Deus da Destruição tinha escolhido um novo alvo. O nosso planeta Terra. Eu apercebi-me dos seus planos e localizei o paradeiro do Deus da Destruição. Localizei o paradeiro dele. Ele estava muito longe nos mares do sul. Eu desloquei-me lá pessoalmente e confrontei o Deus da Destruição, Bilros, o malvado Deus que destrói tudo o que encontra à frente. A aura que emanava do seu corpo era absolutamente diabólica. Teste só. Um, dois. Mas eu reuni toda a minha força e enfrentei. Eu vou ser honesto. Contra este adversário senti-me impotente. O Sr. Hércules. Não acredito. Eu encontrava-me numa situação desesperada. Até que algo milagroso aconteceu. Até que o enorme poder começou a subir por mim acima. Eu transformei-me num poderoso Deus! Este tipo é uma seca. Depois de me transformar em Deus, nem o Deus da Destruição estava à minha altura. Toma lá, para baixo. E foi assim que afastei o Bilros para sempre. Quem diria que atrás desse fenómeno misterioso se desenrolava um combate a esse nível? É verdade, foi o que se passou. E mais uma vez, o Sr. Hércules salvou a Terra. O que é aquilo? Que lindo! será um meteorito. Vem nesta direção! Ai, credo, Sr. Hércules, o melhor é fugir! O que é isto? Uma nave espacial! Extraterrestres! Devem ter vindo à procura de vingança! Vingança! Enorme! Ai, ai, ai, ai! Senhor embaixador, ao que parece, acabamos de chegar! Ei, parem com isso! Faça favor! Ai! Ai, ai! O que é que se passa? Onde quer que eu vá é sempre o mesmo. Será que o meu rosto tem um aspecto assim tão assustador? Senhoras e senhores, não há nada a temer, nós viemos por bem. Eu tenho o prazer e a honra de vos apresentar aqui a sua excelência, o embaixador do planeta Snack. O senhor embaixador ouviu dizer que há um herói por aqui neste planeta que lutou contra o Bills, o deus da destruição, e quer cumprimentá-lo, pode ser? Cumprimentá-lo? Então não vieram à procura de vingança? Com prova do nosso reconhecimento, vamos apresentar-vos a saudação mais respeitosa do planeta Snack. Por acaso algum de vocês sabe quem é que é o herói que enfrentou o deus da destruição? Fui eu próprio que enfrentei o deus da destruição. Foi o senhor. Olha ali para cima! É uma grande honra conhecê-lo pessoalmente. O senhor é conhecido por todo o universo por ter derrotado o deus da destruição, defendendo e protegendo a Terra. Não é para me gabar, mas o deus da destruição não chega nem aos calcanhares do Hércules. Seria para nós uma honra oferecer-lhe esta humilde medalha de herói como forma de homenagear o seu feito. Por favor, aceite. Senhoras e senhores, o nosso herói, o Sr. Hércules, acaba de confirmar que é um herói universal. Que orgulho! Calma aí! O que foi, Galbi? Eu só o poderei reconhecer como novo herói depois de lutar contra ele num combate de igual para igual. Se ele for um verdadeiro herói, não terá qualquer problema em mostrar-me todo este poder que afirma possuir. Hércules, eu tenho um favor para lhe pedir. Eu peço-lhe que enfrente o Galbi, o herói do planeta Snack, num único combate. Eu não tenho qualquer hipótese contra um tipo como este. Faz-nos o favor de lutar contra ele? Oh, sabe, é que eu ainda não recuperei da luta contra o deus da destruição. Oh, que surpresa! O herói do planeta Snack acaba de chegar e já está a desafiar o Sr. Hércules e os seus poderes! Se sua bécula! O que é que eu faço agora? Se eu retroceder, é a minha reputação que fica em jogo. Já sei! Comi feijoada ontem! Tenho de ir à casa de banho! Vá, atende! Sungo-wan! Água! Mas que estranho, então vou tentar ligar ao Vegeta. Mas porquê que ninguém atende o telefone? Senhor Hércules, está tudo bem com o senhor? Eu estou bem, não demoro! Ora bolas, e o que é que eu faço? O que é isto? Adiantámos serviço e preparámos o ringue. Por favor, lute conforme sentir melhor. Grande, ele é tão lindo. Agora a questão é quanto tempo é que vai demorar o nosso herói Galbi a aguentar este combate. O adversário é tão forte. Meti-me numa granalhada. Ele será mesmo o melhor praticante de artes marciais da Terra. É que eu não estou a sentir energia dele, apesar de parecer completamente desprotegido. Então vamos lutar, Hércules! O combate vai começar! Parece que ele ainda não está pronto! Pode ser que no meio desta multidão eu encontre o Son Goku ou o Vegeta, ou até o Krillin ou aquele moço verde. Até já me contentava com o Son Goten ou o Trunks. Luta comigo agora! Parece que ele ainda não está pronto! Hã? Hércules, o que é que estás a fazer? Ah, estou perdido. Vai-te eles, Hércules! Olá! Son Goku! Oh, parece que as minhas preces foram ouvidas. Mas o que é que se passa? Quem é aquele tipo? Será um dos discípulos do Hércules? Apareceste na hora certa. Como é que adivinhaste? Este menino aqui, infelizmente, avariou. Eu fui à casa da Bulma, mas não está lá ninguém. Eu ia passar e vi-te aqui na praça. Será que tu me podes dar um jeito nisto? Queres que eu volte a arranjar? Tu tens jeito para estas coisas, não tens? Vá lá, por favor. Esquece isso, Son Goku. Por acaso não estás interessado em substituir-me numa luta? Hã? Ah? Substituir-te? O que é que me dizes? Sim, mas Hércules, este combate é teu. Eu não sei se devo aceitar. Não faz diferença, não deixes que isso te impeça. O que não me falta são oportunidades para lutar. Muito bem, então sou capaz de aceitar a proposta. A verdade é que eu não tive autorização para ir treinar e está-me mesmo a apetecer uma boa luta. Ai, já estou salvo. Ouve lá, Galbi, olá o que és. Primeiro vais começar por enfrentar a ele. Vamos ver se estás à altura de lutar comigo. O quê? Lutar contra um amador como ele deve estar a brincar. Aqui está uma reviravolta inesperada. É verdade, aquele parece um campónio. Mas que grande insulto. Eu nunca pensei ser tratado assim. Isto é uma humilhação. Preparem-se, vão ter uma grande surpresa. Muito bem, então vamos lá começar. Podes atacar-me à vontade. Depois de ter comprado isto tudo, a família do Son Gohan não terá de se preocupar com comida durante algum tempo. Porquê que eu tenho de fazer isto? Podes dar uma ajudinha por todas as refeições que vais tendo. Eu cá tenho de alimentar a Videl para ela dar à luz um bebê bem saudável. Ela agora é a nossa prioridade. Son Goku! Hã? O substituto do Sr. Hércules parece estar muito confiante. Son Goku! O que é que tu estás a fazer aí em cima? Kika! Hércules! Hércules! Ajuda-me! Se ela descobrir que eu andei a voar, eu vou ter problemas. Por isso, bate-me! Bate-me! E depressa! Bate-me! Bate-me! Aqui na cara, depressa! Ou na cabeça! Ok. Soco de Hércules! Son Goku, anda cá! Ele fugiu. Ei! Son Goku! Oh, bela técnica! Agora vamos ao combate principal! Até que enfim, o combate começou! O Sr. Hércules está a desviar-se dos ataques de Galbi com dificuldade! Que grande técnica, Sr. Hércules! Será que procura o melhor alvo para atacar? Estará o Sr. Hércules a conservar o seu poder divino ou isto é apenas uma estratégia? Mas porquê que ele não ataca? Ele está com medo, está a chorar. Será mesmo verdade que ele derrotou o Deus da Destruição? A minha reputação está em perigo. Não tenho opção. Não fujas, Hércules. Tu consegues. Tu conseguiste evitar aquela grande tragédia, não conseguiste? Tu protegeste a vida dela, não protegeste? Eu não vou deixar que nada de mal te aconteça. Vou mostrar-vos a força do poder divino. Ele transformou-se em Deus. Sim, eu sou um Deus todo-poderoso. Como? É a minha oportunidade. Então? Não se preocupe. Ele ainda não se desenvolveu até ao nível mais avançado que... Aquele cão tinha muito medo. Parece que ainda vamos precisar de uns bons milhares de anos até conseguirmos superar o medo daquela raça, não acha? Eu acho que o Galbi ficou com tanto medo do ataque do Sr. Hércules que não aguentou e fugiu. Eu ganhei o combate. Oh. Viram isto? Este é o poder divino que eu conquistei, o poder de Hércules! Ai, foi por pouco. O pai está muito atrasado. Ele tem andado a trabalhar muito. Quando chegar a casa, vou assegurar que lhe dou um bom descanso e ele vai ver! Ah? Oh, não. Eu acho que é melhor não ir para casa hoje. Ai, mas eu tenho tanta fome. Olá, sou eu, o Son Goku. Eu quero ser tão forte quanto o Bills, mas a Kika teima em não me deixar treinar. Tens a certeza, Krillin? Posso treinar contigo mesmo? Todo este poder não chega. Se alguém treinou o Bills, eu gostava de me tornar seu discípulo. É o que eu mais quero. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o Vegeta torna-se discípulo. Conquistar o Whis. Não percam o próximo episódio, porque nós também não!